é desse jeito, vai vendo. Das ruas de terra do gueto, onde o grito da tia pedindo que o filho levante não surte o efeito. Dinheiro não compra postura, não altera nossa consciência. Quem pensou que eu tinha parado segura mais uma letra violenta. De quem não enxerga motivo, pra salva de palma e sorriso. Na verdade eu entendo que vários daqui não queriam falar sobre isso. A capital é dos homicídios, e abaixo do céu é tragédia. Não tem como cantar que vivemos em paz com maldade pairando na terra. Pelos becos, favela, só sabe quem vive no drama. Desde 2007 pregando a revolta, parceiro, não é pela fama. Vários loucos formando a banca, quem não é fica olhando em choque. É que não tem espaço pra quem tá de bala, somente atrás de ibope. 99 de cada 100 aqui passaram. Preconceito devido ao estudo que pelo governo nos foi limitado. Fica bem claro, quando o menor assalta a farmácia, aqui na troca de tiro com segurança atendente recebe na cara. Vai no passado, quando fomos acorrentados. O gene da vingança de quem apanhou causa resultado. Não entendo errado, não sou a favor que isso aconteça. Mas apologia contra a injustiça não para, pode ter certeza. Pelos que aqui lutaram em prol do coletivo, apologia não para, vocês não serão esquecidos. Pelos que aqui morreram em busca da liberdade, apologia não para nem pondo nós atrás das grades. Pelos que aqui lutaram em prol do coletivo, apologia não para, vocês não serão esquecidos. Pelos que aqui morreram em busca da liberdade, apologia não para nem pondo nós atrás das grades. Pra sociedade que quis me ver trancafiado, respirando pneumonia dentro de ambiente superlotado. Fiz o contrário, tô de papai e caneta na mão, dando a vez pra periferia optar pela escola, larga o oitão. Aqui quem fala é o mesmo que um apá julgava, que seria mais um dos que entra no rap, tropeça naquilo que fala. E o tempo passa, vai vendo aí o que mudou. A apologia não para, irmão, o pânico só aumentou. E por favor, não esquece que na nossa história tem um povo que foi castigado pela cor da pele marcada nas costas. Religiosa é a causa de toda a desgraça, quando a igreja mandou pra fogueira aquele que nela não acreditava. E atualmente a situação é mais deprimente, tô tentando passar uma borracha no que já foi feito, enganando mais mente. Mas não convence, nem todos são feitos de marionete. Na defesa do mais oprimido que corre no certo, eu faço meu rap, que é pros moleque mais cedo ou mais tarde poder dar o troco. Aos 23 anos formado em direito, vai vendo barato é louco. E não ser morto porque consumiu e não pôde pagar. Tá lembrado, refém do vício? Se puder para pra escutar. Aqui vou deixar um salve a quem ouviu mensagem tendo também, que crime comete aquele que sabe a verdade e não diz a ninguém. Se pá não foi entendido, sangue bom demorou pela ordem. Mas apologia contra a injustiça não para nem com a nossa morte. Pelos que aqui lutaram em prol do coletivo, apologia não para, vocês não serão esquecidos. Pelos que aqui morreram em busca da liberdade, apologia não para nem quando nós atrás das grades. Pelos que aqui lutaram em prol do coletivo, apologia não para, vocês não serão esquecidos. Pelos que aqui morreram em busca da liberdade, apologia não para nem pondo nós atrás das grades.